efeito é rápido. Surtou, mas carburou, que soltou. Surfou pra subir o morro. Pura maldade, né não? Na sua mente virou viagem. Na minha quebrada a onda é a mais alta. A pista longa, a favela que reina. Não desfoque, não se exalta. O melhor boot, só ouro em corrente, que não é de prata. Usa em boot no meu pé. Lotou mais um pente, sabe como é? Correndo pelas ruas atrás do melhor. Meu sonho sendo realizado é muito amor e muito suor. Acredite se quiser. Tudo acontece, tudo vira fumo. Tudo é uma prece, tudo vira no mundo. Tudo acontece, tudo vira fumo. Tudo é uma prece, tudo vira no mundo. Lágrimas derramadas em pó, em pó. Esse chão parece comigo, duro irmão. Suporta a dor e a solidão. Num pleno dia de sol, eu na praça de chinelão. Os polícia embaçou, buscou, falou e falou. E nada achou, é o nosso domínio. Tudo já tá feito, tudo já tá feito. Diz pro fulano, tudo é um plano. O que é meu, sem essa de fechou. Mais uma do nego preto, pros mano. Acredite se quiser, se quiser.